diga lá, se nada do que eu penso te interessa. Eu concordo, como acordo e não te vejo vindo regressar da casa dos horrores onde vives, junto ao morto do teu marido. Da casa dos horrores onde vives, junto ao morto do teu marido. Serei eu, louco, inveterado que te atura. Que loucura saber que a minha vida finda em ti. Avança sobre o corpo decadente, tua vida encarada de frente. Avança sobre o corpo decadente, tua vida encarada de frente. Continua sonhando com uma vida na riqueza, sem pobreza, gozando a cada novo réveillon. Espero muito e com sinceridade ver tua cara num outdoor da cidade. Espero muito e com sinceridade ver tua cara num outdoor da cidade. Veja bem a merda que é ter que buscar a fama. Se na lama o caos vira a cabeça do cristão, aceito teu destino complacente, que eu te ligo de algum lugar do mundo. Aceito teu destino complacente, que eu te ligo de algum lugar do mundo. Continua sonhando com uma vida na riqueza, sem pobreza, gozando a cada novo réveillon. Espero muito e com sinceridade ver tua cara no outdoor da cidade. Espero muito e com sinceridade ver tua cara no outdoor da cidade. Veja bem a merda que é ter que buscar a fama. Se na lama o caos vira a cabeça do cristão, aceito teu destino complacente, que eu te ligo de algum lugar do mundo. Aceito teu destino complacente, que eu te ligo de algum lugar.